MHz e falta uma, Santarém, 97.7. Olá, boa noite. Best Rock FM. Sexta-feira, antenas da Best Rock FM. When the Night Feels My Song é, por enquanto, o aperitivo para os Bedouin Sound Clash. 13 Senses. Algumas mais para o álbum The Invitation, assinado 13 Senses, as iniciais do Pro World Loop de sexta-feira, antenas da Best Rock. Até às duas. they pursue us to the deep end and depart. Watch as the cracks in the wall feel pain. Crawling patterns on a sense back gives you a fear. Senses do álbum The Invitation. Se já foi alquimista, se já tomou o elixir da juventude, não vai estranhar a companhia. Fadas, unicórnios e cyborgs. Fuck, um panfleto sonoro. Yeah. Sou o Altos do Ardo, mesmo assim com direito a 3 para o recente Supernature de Alison Goldfrapp, ou do projeto Goldfrapp, o Lava Ride a White Horse, e num registro diferente, Let It Take You. FM. Há alturas em que convém, sei lá, pensar um bocadinho. E já se sabe, logo pela manhã é mais difícil. A cabeça ainda está assim, estás a ver, entremolada. Por isso a tua rádio ajuda-te. Em cada manhã temos uma alta frase que te vai deixar a pensar para o resto do dia. Pensamento todo o dia. Mas olha, sem abusos, senão ainda queimas o visível. Pensamento do dia. De segunda à sexta no programa da manhã da tua rádio, às 7h05 e 9h50. Powered by Yorn. Best. Best Rock FM. Debaixo da língua, logo após a uma. Your capital, your city center of execution, where the foundations of every architecture we think were laid with the bones of the downtrodden at the foot. A falling and falling, my corporate thugs within me. Glass and steel, monuments for power. It's an art style that replicates itself and creeps your environment with every diversion. To a peculiar self-comforting and its claustrophobia. Turning a sickening heroic with destructive. Destroying individuality and independence. Looking down every new line of fall. Fucking life, the great mountains, the borders, the great beyond, the top of Canada. chama-se A Perfect Life with a View of the Swamp. É destaque na primeira hora do Lobo de sexta-feira, antenas da Best. Miocene. instrumentos pouco usuais, mas certamente bem utilizados. Para a companhia dos Miocene, em inscrição há pouco tempo, nos Fresh Cuts da Wardlow, certos do álbum A Perfect Life with a View of the Swamp. Debaixo da língua, logo após a uma. Din. A Hora do Lobo, com António Sérgio. A Hora do Lobo, um espaço noturno dedicado ao som, à palavra, ao estar, alternativos. Experimenta e logo verás. De terça a sábado, entre a meia-noite e as duas. Take care. Your heart is- títulos nas soltas da Warlow, neste caso entregues a Nine Inch Nails, mais uma vez o single The Hand That Feeds All the Love in the World. Ganhas um leitor de MP3. Um Zé Micro da Guilherme. Agora vê lá, é contigo. De te inscreveres, liga 760-32378. Liberdade condicional. De segunda à sexta-feira, no programa da manhã, de tua rádio. Kasabian inscreveram-se também com Lost Souls Forever para o desfile da lista rebelde por aqui, entre um pouquinho menos que a uma e um pouquinho menos que as duas na edição de sexta-feira antenas da Best Rock FM. Aqui, Hora do Ovo. Best Rock FM. O horizonte fica sempre mais longe. Best Rock FM. Horror Stories, a recuperação do tema Radio, Hora do Lobo, Atenas da Best Rock FM, terça a sábado, meia-noite, duas. BestRock.flix.pt. É a lista rebelde em desfile por aqui, aproveitando minutos livres até chegarmos à hora da viagem downtown. E tudo porque a fala de regresso amanhã com zombies como assunto principal. Savage and Stevens, Come On Phil, de Illinois. Thank you.

at the Camelot Motel. Voltas na segunda hora, logo edição de sexta-feira, integradas aqui num pequeno, ou numa pequena lista rebelde, onde se incluiu Mary Gauthier com Camelot Hotel. A hora do lobo. Tempo de descobertas. Vai ser invadida por zumbis. Em setembro, os melhores filmes do género estão em cartaz na Cinemateca. Ouve o novo programa da manhã e ganha convites. Atreve-te. Apanha sustos de meia-noite no conforto de uma sala ou ao ar livre. Um deles ainda ataca mais com o ciclo de cinema Zombie. Os Mortos Vivos. Até 30 de setembro na Cinemateca de Lisboa. Uma organização do Clube de Terror de Lisboa. Aprovado. Já votaste na tua música preferida para o Top 7 às 7? O que é que eu tenho? Vota já em bestrock.clips.pt. A música que tu mais gostas está no Top 7 às 7. De segunda à sexta às 7 da tarde com Ana Isabela Rocha. Top 7 às 7. Oferecido por IOL Talkie. Hora do Lobo, antenas da Best, edição de sexta-feira até às 2. Livre da Rebelde em desfile até chegarmos ao espaço que pertence à última viagem de Downtown desta semana. Vamos empurrá-la um pouquinho para a frente. Títulos para o desfile de uma mini lista rebelde: Brian Wilson, God Only Knows, e os Mercury Rev, Secret, for a song do último álbum de Secret Migration. Best Rock FM. Já votaste na tua música preferida para o Top 7 às 7? Ah, o que é que eu tenho? Vota já em bestrock.clips.pt. A música que tu mais gostas está no Top 7 às 7, de segunda à sexta às 7 da tarde, com Ana Isabela Rocha. Sun. 2004, quando o Hora do Lobo decidiu que daqueles soava muito bem, à parte concepções estéticas que muitos outros teriam diferentes, e mal estávamos a prever o fuzz que Hot Fuzz dos Killers viria a provocar. Porque na Lista Rebelde, para acertar o calendário com as vossas indicações, dois temas: All These Things That I Have Done, o inesquecível Andy, Your Star, The Killers. Leave your number on the locker and I'll espaço 10 minutos para as 2, meia-noite, 2, terça a sábado, antenas da Best Rock, a Wardlobe, uma oferta IOL Talkie, o seu telefone na internet. Tu pensavas que na Holanda era só flores, tamancas, moinhos, nada disso. Eles têm rock, rock e do bom. Os Within Temptation relançam agora The Silent Force e tu podes ganhar esta nova edição. Vai a bestrock.blix.pt e responda ao desafio que te propomos e esta edição especial pode ir parar-te às mãos. The Silent Force, dos Within Temptation. É provável. Bestrock.blix.pt. Best Rock, 10 minutos para as 2, é o Hora do Lobo. Let's go. Downtown. Let's go. A língua logo bate uma e a viagem downtown a finalizar esta dupla hora de lobo. Houve uma rebelde mais pequenina, CJ Shanier, and the Red Hot Louisiana Band. O álbum Step It Up alimentou as viagens downtown. E de que maneira? Esta semana. Bem ao estilo do Pai Clifton, CJ. Boa noite. Voltamos amanhã. E amanhã à Fala da Tribo. You asked me to sing for you. I'm so very shy. And I figured out it was just a road. Let the chance go by. I started to hum every note into your ear. And as a little bit of time went by, I began to lose my fear. Série 24, chega-nos um documentário sobre o filme que a América quis proibir. It was a revolution. Filthy. Pervert. rebellion. Deep Throat was a badge of the new freedom. Toda a verdade sobre o filme para adultos que chocou o mundo e que é o mais lucrativo do cinema, numa história contada por Dennis Hopper. He says, we've got so much cash, we don't even count it. We weigh it. Deep Throat succeeded because the government went after it. Dentro de